Chegou a hora. Você vai ouvir. Coca-Tec. Are you ready? Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Coca-Tec. Opa, hoje é quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2012, e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, o seu podcast diário sobre o mundo da tecnologia, desde um ponto de vista Apple. E você vai saber hoje que o Tim Cook se encontrou com Ike Batista. É isso mesmo, o oitavo homem mais rico do mundo, e o homem mais rico do Brasil. O que será que eles conversaram, hein? Você vai saber mais detalhes já. Essa quarta-feira foi uma quarta-feira repleta de atualizações, vários aplicativos foram atualizados e eu vou comentá-los com vocês, e também vou falar sobre as novidades da iTunes Store e da App Store. Tudo isso e muito mais no cast de hoje. Agora começa agora. Coca-Tec. E viramos 400 seguidores no Twitter. Pode ser pouco, mas para mim é muita coisa. Na virada do ano, vocês lembram, tava falando lá de 400 seguidores. Agora, pouco mais de 38 dias depois, já são mais 100 seguidores. Obrigado. E obrigado também ao Emerson Ferreira, que fez mais uma doação pra gente lá no PayPal, né? Se você também quiser doar, muito fácil. Basta enrolar as notas do cash. Aí embaixo tem, faça uma doação lá no PayPal. Você clica aí, já vai direto no PayPal, lá na página, no cocatec.com.br, lá no rodapé, se você rolar lá para baixo, vai ter também um botão de doação. Também na barrinha inferior dos feeds RSS, também tem como você fazer uma doação. Eu espero, no futuro, que o Cocatec consiga andar com as suas próprias pernas, mas por hora, ele precisa da nossa colaboração. Notícias. O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. Coca-Tec. E no finalzinho da tarde de terça-feira, dia 7 de fevereiro, o Ike Batista, o oitavo homem mais rico do mundo, né? Tuitou que ele tinha acabado de se encontrar com o Tim Cook da Apple. Ele disse que adorou. Acredita que, sob a liderança do Tim Cook, a Apple continuará surpreendendo. Segundo o Twitter do Ike Batista, eles falaram sobre a montagem com a Foxconn da Apple aqui no Brasil para oferecer produtos a custos civilizados. Bom, eu já tinha cantado essa pedra aqui. Quem acompanha o Coca-Tec faz tempo sabe que eu já comentei aqui a respeito daquela história do Teleton. Mostrei para vocês com exclusividade o mapa lá das instalações do Porto do Açu, superporto na verdade, né, que tem lá uma área destinada para ser o Vale do Silício brasileiro. Enfim, tudo tá se fechando, né? Tá tudo sendo alinhavado, e confesso que para mim isso não é nenhuma surpresa. Eu até digo mais, eu até acredito que de repente a gente pode ter uma fábrica aqui no Brasil separada da Foxconn. Acho que de repente aí o Ike Batista pode chegar lá, jogar uma conversa com o Tim Cook e conseguir montar mais uma fábrica aqui no Brasil, dessa vez sem a participação da Foxconn. Claro, a parceria com a Foxconn é importante. A Foxconn tem tecnologia, tem know-how, sabe como fazer isso, mas sei lá, não ficaria surpreso se de repente o Ike Batista resolvesse montar alguma fábrica de processadores aqui no Brasil, né, com a ajuda da Apple. Já pensou? Um A6 fabricado aqui no Brasil? Tomara, hein? Tô torcendo. E vamos falar um pouquinho de iTunes Store, um pouquinho de App Store, de atualizações. Bom, a Apple vai transmitir o show ao vivo de lançamento do novo álbum do Paul McCartney agora, sexta-feira, na madrugada de sexta para sábado, 1h da manhã. Você entra lá no iTunes Live, vai lá no iTunes, entra lá na página do cantor, procura por iTunes Live e aí você vai ver essa transmissão ao vivo, e ponto pra Apple, hein? A App Store tá bastante instável. Eu recebi uma notificação de que ela vai entrar em manutenção na próxima segunda-feira, dia 13, se eu não me engano. Segunda-feira, dia 13, é isso mesmo. Segunda-feira, dia 13, de, sei lá, 7 horas da manhã até meio-dia, alguma coisa assim, ela vai ficar fora do ar. Na verdade, não é a loja que vai ficar fora do ar. Na verdade, a conexão relação dos desenvolvedores com a loja. Então, vai sofrer um processo de manutenção. Ela tem se apresentado muito instável. Tem gente tentando comprar músicas, comprar aplicativos e não está conseguindo. Não sei se está associado a isso. Mas é curioso porque eu recebi 3 ou 4 e-mails falando sobre essa manutenção. Né? Ou seja, as coisas não estão muito, muito corretas por lá, não. Ou então colocaram algum estagiário para tomar conta do envio de e-mails. E junto desse e-mail, tem um outro e-mail também falando o seguinte, basicamente. Olha, a gente estava dizendo que você não tem aqueles screenshots, aqueles print screens, aquelas imagens que estão lá na loja, na App Store? Pois então, é opcional você enviar o High Resolution, né, o Retina Display, não é obrigatório. Eles recomendam que você envie, mas não é necessário. Agora é mandatório você enviar essas imagens, né? E o que significa isso? Qual é a mensagem que a Apple está passando para os desenvolvedores? Olha, daqui para frente a gente quer focar a nossa plataforma em iPhone 4/iPhone 4S, iPhone 3G, iPhone 3GS, nem vou citar aqui de primeira geração, porque a gente não teve no Brasil, mas esses iPhones estão sendo, digamos assim, deixados para trás, né? O que eu acho muito correto, né? Já são 2 anos aí de iPhone 3GS, acho justo. Repara bem, não é que a Apple esteja parando de dar suporte aos iPhones 3G e 3GS, não é isso, continua tudo o mesmo, nada mudou. A mensagem que a Apple está passando é: desenvolvedores, daqui para frente, olha com mais carinho essa coisa de Retina Display. De repente começa a desenvolver os seus aplicativos só para Retina Display, começa a focar só no iPhone 4, só no iPhone 4S, porque iPhone 3G, iPhone 3GS, a gente ainda vai dar suporte, ainda é um excelente aparelho. O 3GS é o terceiro aparelho que mais vende nos Estados Unidos, mas de alguma forma ele já é passado. Atualizações, o Evernote sofreu uma atualização, né? Bem bacana as atualizações, né? Agora, se você não colocar um título na nota, em vez de aparecer lá aquele nota sem título, né, Untitled Notes, ele vai colocar alguma coisa relevante que ele achar e tasca lá. Isso foi uma coisa que eu achei bem bacana. Teve algumas melhoras também no compartilhamento de anotações, melhoras na edição, ali no copiar, colar, na forma como você visualiza as pilhas, né? Eu gosto muito do Evernote, vocês sabem, então vale a pena você fazer essa atualização caso ainda não tenha feito, né? Coisa que eu acho difícil. Quem também foi atualizado foi o Twitchbot, agora ele está na versão 2.0. As mudanças basicamente são, ele coloca agora uma miniatura da imagem, então você não precisa mais tocar na imagem para entrar na imagem, você vai ver um preview da imagem e você já sabe ali se vale a pena entrar na imagem ou não, uma mudança que eu gostei. Teve uma outra mudança também na exibição das DMs, né? Agora colocam os avatarzinhos, ficou mais simpático de repente. Teve uma mudançazinha no layout, né? Aquela coisa de agora tem mais tweets para baixo, né? Você chegaram novos tweets, você já tá no topo da lista e aí chegaram novos tweets. Em vez de ser uma barra azul, agora tá uma coisa mais transparente, cinza. Teve algumas mudançazinhas de layout, umas fontes ficaram melhores, a leitura, mas o que eu achei mais interessante é que agora você não precisa mais dar 2 toques em determinadas funções. Por exemplo, você tem lá, digamos, um link. Para você entrar naquele link, o que que você tem que fazer? Você tinha que tocar no link para selecionar e tocar de novo para entrar. Agora você dá um toque uma vez e você já entra. Eu achei isso muito interessante, facilitou. Era uma das coisas que, concordo, me incomodavam no Twitchbot e agora ele tá campeão. Claro, ainda tem mais coisas para fazer, ainda tem coisas para mudar, mas vale a pena fazer essa atualização. Eu gosto muito da TacBot, né, a empresa que tá por detrás desses aplicativos, que tem essa cara meio robótica, né? Tem o ConvertBot, o Tweetbot, o Calcbot e o Tweetbot eu passei a usar mais fortemente com o novo aplicativo do Twitter, que eu não fui muito com a cara. Acho que na verdade eu não quis dar tempo para aprender o novo aplicativo, para me dar bem com outro aplicativo, e resolvi ir pro Tweetbot. E vou te falar que não me arrependo. E a Apple divulgou que ela tem interesse, que ela planeja em disponibilizar japonês, chinês, coreano, italiano e espanhol na Siri ainda em 2012. inglês, nada de português, mas já é um indício, pelo menos eu tô lendo assim, de que a Siri vai sair dessa coisa meio beta, ou não, né? Vai virar um... vai seguir a linha do Google aí, que gosta de fazer programas betas, né? Falando do Google e programas beta, o Google finalmente, né, promoveu o Chrome 17 ao canal estável, né? Agora ele tá aquilo que todo novo navegador promete, né? Ele é mais rápido, mais seguro, blá, blá, blá, blá, blá. Pelo menos até a nova versão, né? Também foi atualizado o firmware dos MacBooks de 2010, né? Dos meados de 2010, para suportar o Internet Recovery, que é uma funcionalidade campeã do Lion, né? Para você resgatar lá o seu computador, né? Colocar o Lion de volta sem precisar de CD, de nada, né? Basta a internet que fica tudo resolvido. Na verdade, o que esse firmware faz é criar uma partiçãozinha de boot ali, né? E aí, com isso, ele, esse pedacinho ali inicial de partiçãozinha de boot, ele já consegue inicializar, já consegue acessar a internet, fazer tudo aquilo que é necessário. Também foi atualizado no Lion as vozes de multilinguagem. Agora são 54. No lançamento foram 20 e pouquinhas, agora já são 54. Vale a pena você dar uma olhada lá, porque a voz que tinha lá era uma voz meio portuguesa. Agora já tem uma voz mais brasileira, né? E tem algumas outras vozes também. Eu gosto muito de uma de um inglês britânico, fica um negócio bacana. Vale a pena você dar uma olhada se você não passa lá naquele vozes lá na fala, nas preferências do sistema. Vale a pena você dar uma conferidinha lá. E se você tem o HV Flash, né, lá da Firecore, saiba que foi atualizado agora para o release 1.3. Isso é relativo ao Apple TV, né, aquela opção lá de jailbreak do Apple TV, o HV Flash Black. 1.3 é a nova versão. Vocês sabem que eu gosto dessa coisa de case, mas não cases de enfeite, né, eu gosto de cases funcionais. Um que eu tenho muito carinho é o G-Form. E o G-Form, ele não tem uma versão para iPhone, quer dizer, não tinha. Agora eles fizeram. Eram os modelos X-Protect e Extreme Grid. Muito interessante. Eu postei um vídeo lá no cocatec.com.br que você pode conferir. Tá aí linkado também nas notas do cast, que o cara pega hockey, né? Rock sobre gelo, e dá uma burdoada, dá uma paulada no iPhone, dá uma raquetada no iPhone. O iPhone voa 80 milhas por hora. Isso vai dar cerca de mais 60%, 10%. É 8 vezes 6, 48, dá cerca de 130 km por hora. Se você também gosta de cases, dá uma olhadinha. Eu, para ser sincero, tenho interesse em comprar o G-Form. Eles entregam aqui no Brasil. Eu ainda não comprei porque não teve necessidade, né? Eu tô com esse case da Survival da Griffin, né? Ele não é tão poderoso nessa questão quanto é o G-Form, claro. Tem um vídeo que impressiona. O cara pega um martelo e fica dando martelada no iPad, na tela do iPad, é sensacional. Mas esse G-Form, né, ele é para impacto. No caso, se você quiser proteção contra a água, tem que ser um life proof. Agora, se o que você quer é caiu no chão, né, coisas básicas ali, sim, digamos, né, mais uma proteção lá para areia, né, para poeira, né, enfim, se você quiser algum tipo de vedação, mas não totalmente vedação, como life proof, você tem o Survival da Griffin, tem aí no Cocatec TV, né, eu fiz um vídeo a respeito, é o que eu uso aí nas minhas saídas de aventura. E tá tendo aí um sorteio falso, né, de iPhones 4S pelo Facebook. Eu acho que eu vi dois sorteios falsos, eu não sei se eram os mesmos, né, fiquem atentos aí, desconfiem, né, tem algumas coisas que não dá pra acreditar, né, e enfim, a gente tem sempre que ficar atento. E a Apple mandou uma carta ao European Telecommunication Standard Institute, o ETSI, pedindo que ele se pronuncie a respeito dessa coisa de Standard Essential Patents, né, seriam as patentes padrões do mercado, né, em função do que está acontecendo lá na Alemanha, né, esse caso com a Motorola. Na verdade, essa carta já foi enviada anteriormente, ela foi enviada, se eu não me engano, no dia 11 11 de novembro de 2011, mas isso está vindo aí a público, muito provavelmente numa forma da Apple pressionar ali a comunidade europeia, né, em relação a essa coisa, né, dessa quase, não vou dizer extorsão, não é, mas enfim, esse problema que está acontecendo lá com a Motorola. Ah, peraí, você está falando isso porque gosta da Apple? Não, claro, a Apple está fazendo dela, mas esse tipo de pressão eu acho que é interessante porque acaba refletindo em todos os demais fabricantes, né? Acho que a Motorola fez ali, ó, cria um negócio, diz que é do público e depois vai e cobra em cima, sei lá, isso é um, acho meio jogo sujo. E eu comentei aqui com vocês que a Samsung gastou 10 milhões de dólares para exibir um comercial lá na final do futebol americano, mas o que eu não comentei com vocês é que a Apple não pagou nada para ter comerciais, né, mas ganhou um jabá de graça, né? Isso porque depois da entrega do troféu, né, os jogadores comemorando, eles estavam registrando aquele momento. E como é que eles registravam aquele momento? Exatamente, com iPhones, né? Ou seja, a Apple não pagou, mas fez a sua propaganda do melhor jeito possível. Pelo menos, eu acho. E enquanto a gente está falando nas outras operadoras de LTE, de 3.5G, de 4G, o que que a Nextel está fazendo teste? Exatamente, de 3G. A ideia da Nextel é que o 3G deles entre em comercialização no final desse ano, no segundo semestre de 2012. Eu já fui usuário Nextel, né, o falar de graça lá, ah, legal, bacana, o rádio, mas chegou tarde esse 3G, hein, Nextel? E a Campus Party, hein? Pois é, na terça-feira, por volta das 5 horas da tarde, começou um temporal lá na cidade de São Paulo e atingiu em cheio o centro de exposições lá do Anhembi, onde ocorre, né, a Campus Party. E assim, organização e campuseiros tiveram que se unir lá, fazer um trabalho conjunto para evitar maiores danos, né? Teve uma ventania forte, né? Os sistemas lá de cadastramento, né? Digamos assim, o que faz o controle de acesso a cada uma das áreas não estava funcionando, né? O sistema de credenciais caiu, embora a luz não tenha faltado, né? Ou seja, as instalações estão melhores que o ano passado, a questão de filas, a organização está relativamente melhor do que o ano passado, mas ainda não está nenhuma maravilha. E para finalizar aqui, duas curiosidades. A primeira delas é o Jomir Betting. Ele, na abertura do jornal lá da Band, ele estava segurando um iPad e usando o iPad como um espelho para ajeitar o cabelo, né? Tá aí na internet, você pode achar esse vídeo bem, bem engraçado. E outro é a mulher maçã. Você sabe o que ela falou? A mulher maçã falou que já viu o iPhone 5, já viu fotos, né? Tá bom. Esse pessoal arranja cada coisa para se promover, não é mesmo? Aplicativos. Dicas de aplicativos. E a dica de aplicativo hoje vai ser o Find My iPhone, o buscar o meu iPhone. E vocês vão saber por quê com essa história. Eu preservei os nomes, as cidades e tudo mais, porque eu não me senti confortável em divulgar. Escuta só. Opa. E aí, cara, tudo bem? Tudo. E, cara, me conta aí que essa história aí, você foi assaltado? Como é que é? Você tava no ônibus, foi assaltado ou não? Não, no ônibus não, eu tava na empresa. Cara, foi na empresa? É uma firma de quê? É um posto de gasolina. Você é frentista lá, não? Não, eu trabalho de administrativo. Estavam no escritório umas 10 horas da manhã, mais ou menos, renderam a gente, levaram uns 40 mil reais. Caramba, mas tinha segurança? Não, não tinha. Aí, antes dos caras saírem, antes deles saírem, eles foram pedindo um relógio, todo mundo, levando os pertences de todo mundo. Meu telefone estava em cima, deixa eu entender aqui. É um posto de gasolina. Não assaltaram um posto de gasolina. Foram lá na loja, digamos assim. É, no escritório. Quantas pessoas? Duas. Aí invadiram, renderam todo mundo, levaram a grana e aí? Aí eles começaram a pegar os pertences de todo mundo. Meu telefone em cima da mesa. Não tinha como eu não tinha como eu pegar, porque eles iam ver, estava armado. Tinha que ficar com a mão pro alto. Aí ele pegou meu relógio, aí quando ele pediu pra botar o telefone junto com o dinheiro, fica com aquela pena de colocar o telefone. Mas no meio do caminho, eu lembrei do rastreador e soltei o telefone. E aí? Assim que eles saíram, já fui no rastreador, fui lá na Polícia Civil e a gente foi atrás dos caras. Mas você tinha já algum contato com a polícia, né, pelo fato de ser posto de gasolina? Já tinha ali algum acordo, não? Foi um processo padrão? Padrão. O pessoal é conhecido, né? Eu só é conhecido, mas foi padrão. Cheguei na delegacia normal lá, dizendo que tava rastreando. Veio uns 15 policiais policiais junto comigo. Pô, foi a delegacia inteira. Foi negócio de... Parecia até filme, eu dizendo pra onde os caras tinham que ir e os caras indo, entrando nas casas e tal. Fazer essa coisa aí. Você foi lá na delegacia e falou, pô, roubaram e levaram o rastreador. Como é que foi isso? A polícia aceitou de direito, né? Pô, tá bom, vamos nessa. Aceitou, porque como a gente é conhecido aqui, eles sabem quem a gente são. Então eu disse, ó, roubaram, o telefone tá junto, o telefone tem rastreador, se quiser eu te mostro aqui. Aí eles, não, vambora, mostra aí, eu mostrei onde é que tava. Aí reuniram os policiais todinho e os policiais com tudo com a gente. Entendi. Com um carro disfarçado, a gente foi atrás dos caras. E foi difícil de achar o iPhone? No começo eu errei a rua, mas depois a gente acertou, entramos na casa, foi certinho. Onde tava o telefone, bateu o telefone. Os policiais tocaram a campainha ou arrebentaram a porta, como é que foi? Não, tocaram não, saíram entrando dentro do terreno, que era nessas casas meio feinhas. Saíram entrando dentro do terreno, procurando o telefone, tava procurando meu telefone, tava junto com eles. Entrei na casa, liguei pro meu telefone, escutei meu telefone tocar no terreno baldio, do lado. Aí matou a charada, os policiais já abriram a porta, já conseguiram achar dois iPhones que roubaram. E conseguiu, mas então os iPhones estavam ali no terreno baldio meio que para despistar, seria isso? É, tacaram fora, tentaram jogar fora, só que jogaram ali do lado, nem desligaram o telefone. E aí conseguiram prender todo mundo? Prendeu um, o outro tá foragido, eles estão atrás deles agora. E mas só tinha uma pessoa em casa ou tinha família, tinha outras pessoas em casa? Tinha uma só o cara. E você não ficou com, não tá com medo de represálias, nada assim? Não sei, né, meio estranho isso. Não sei se eu fico com represário ou eles estão com represário da gente, porque foi a questão de rápido. Eles assaltaram, a gente pegou. Não sei se eles vão saber, né, o que aconteceu, mas... É, isso aí é complicado. Mas aqui, por aqui, eu acho que os caras não são daqui, então não conhecem direito. Foi uma ação muito, muito rápida. E eu acho que eles estão meio com medo disso daí. E aí ficou com aquela sensação de super-herói. Na hora, mas depois, quando bate, na hora do nervoso, que eu fiquei bolado, os caras levaram o dinheiro, tudo vai, quer nem saber, tu encara qualquer coisa, mas depois quando você para pra pensar o que você fez, que aí que é bravo. Ah, legal, cara, bacana. É, às vezes eu fico pensando nisso, né, nessa coisa de geolocalização, mas é uma mega operação, né, fico pensando, pô, será que a polícia vai acreditar, vai mobilizar? E legal, bom saber que a polícia tá nesse nível, né, não sei se, por isso que eu perguntei se vocês conheciam, né, os policiais, né, se foi um tratamento normal, né, ou se foi já aquela coisa mais empresarial, vamos dizer assim, né, que conhece, não sei o que, já facilita, mas pô, bom saber que a polícia tá confiando, porque acaba sendo uma mega operação, né, não é nada, mas é coisa, uma mega operação, né. Teve helicóptero, não? Não foi coisa tão grande assim, não. Não foi coisa tão muito grande assim, não. Eles até acharam meio estranho. Como é que você tá rastreando, cara? Eu fui e mostrei. Não, é que tem um iPhone e tal. Eu consigo rastrear. Eu tava com outro iPhone mostrando pra eles onde é que tava. Aí, então, vamos lá. Vamos ver. Vamos averiguar. Mais alguma coisa que você queira compartilhar com a gente, cara? Não, só isso mesmo. Que eu fiquei bastante curioso de contar isso pra vocês. Obrigado aí pela participação. Legal pela história. Valeu. Tchau, tchau. Tudo na vida, eu acho, é uma questão de aposta, né? E tem algumas coisas que você não deve apostar, né? Sob hipótese nenhuma, você deve apostar a sua vida. Não vale a pena. Vai apostar a sua vida por um relógio? Vai apostar a sua vida por um aparelho telefônico? Vai apostar a sua vida por dinheiro? Não vale a pena. Pensem nisso. Só vale a pena você reagir a um assalto se a sua vida estiver em risco. E por sua vida, inclua a vida de todos os seus. Fora isso, aconteceu um assalto, entrega o dinheiro, entrega tudo aquilo que você tem que entregar, não vale a pena, vai na polícia e faz o processo que tem que ser feito. Se tiver a sorte de rastrear, se der a sorte da polícia confiar em você, como foi essa história aí que a gente acabou de reportar, tudo bem, se não, vida que segue, não vale a pena ficar preso com isso. E como funciona? Como é que eu configuro o Find My iTreco? Hoje você tem Find para tudo, né? Você tem o Find pro iPhone, pro iPod Touch, pro iPad e também pro Mac, desde que ele esteja com o Lion, no caso a 10.7.2 ou a 10.7.3. O Find My iPhone você consegue usar no iOS 4, por exemplo, né? Já tem essa funcionalidade. Acho que até antes, eu acho. Não sei, mas eu vou me concentrar aqui. Tem os problemas de memória, vocês sabem, mas eu vou me concentrar aqui no iOS 5. 5. O que, que você faz? Você vai lá no iCloud e cria uma conta, né? Ela é gratuita, você não vai pagar nada por isso. E aí você vai lá no seu iPhone, vai ter lá os ajustes, tem lá uma opção iCloud. Aí você entra lá com seus dados, né? Cria sua conta, faz o que tiver que fazer. E aí marca a opção buscar meu iPhone. A mesma coisa você vai fazer no seu iPod Touch, a mesma coisa você vai fazer no seu iPad com essa mesma conta que você criou do iCloud. E também no seu Mac. Você vai lá nas preferências do sistema, tem uma opção lá, iCloud, você entra lá e aí vai ter os diversos serviços do iCloud, um deles vai ser o buscar o meu Mac. E aí você habilita, pronto. Claro, para funcionar esse esquema todo, o ideal é que você tenha 3G, né? No caso do iPod Touch, no caso do iPad que só tem Wi-Fi e no caso do Mac, você não tem como saber com precisão onde está o dispositivo. Você acaba contando lá com a rede Wi-Fi, mas vai funcionar. Como é que funciona isso? Você vai ter um aplicativo no seu iPhone que você pode baixar ou buscar o meu iPhone. Tem também uma versão para iPad dele, ele é um aplicativo universal. E aí você digita no aplicativo as suas credenciais lá do iCloud e ele vai mostrar um mapinha de onde estão os seus dispositivos. E não só isso, você pode também acessar pela web, né, o www.icloud.com. Aí você digita as suas credenciais, aí vai aparecer lá uma opção buscar meu iPhone. Você toca ali, clica ali, na verdade, porque é na web, eu vou clicar com o mouse. Aí você clica ali, aí vai aparecer o mapa onde estão os seus dispositivos. Ou seja, você pode fazer isso tanto através dos seus iTrecos quanto através da web. Mas não é só localização, e que é em real time essa localização, hein? Vamos deixar isso aqui bem, bem claro. Mas não é só a localização que você pode obter usando esse serviço. Você pode enviar uma mensagem ou reproduzir um som. Sabe aquela coisa que você perde o seu telefone e você liga para ele e vê onde é que ele está tocando? Você pode fazer essa mesma coisa. Claro que eu acho que no caso de um iPhone é mais prático você ligar, mas e no caso de um iPad, né? O iPad sumiu dentro da sua casa, né? O que você faz? Como é que você vai achar? Você pode fazer isso, né? E torce para que não esteja lá no modo silencioso. Aí você pode mandar uma mensagem que ele vai, né? Manda um som que ele vai tocar e você vai localizar. Você pode também enviar uma mensagem. Para que você pode enviar essa mensagem? Para, digamos, por exemplo, olha, eu sou o dono desse dispositivo, queria falar com você, pô, me liga, telefone é tal, estou disposto a pagar, enfim, né, vai saber. Você pode também bloquear o dispositivo remotamente, ou seja, ninguém vai conseguir acessar os seus dados. Isso é interessante, se você não tiver lá algum bloqueio, alguma coisa, você pode fazer esse bloqueio remoto e você pode apagar todos os seus dados, né? Você pode fazer uma limpeza remota, isso é muito interessante. Ah, um detalhe legal, quando você envia a mensagem, digamos que o iPhone não esteja numa área coberta, né, de sinal, ou esteja desligado, a primeira vez que o dispositivo se conectar na rede, ficar, digamos assim, vivo, a mensagem vai ser encaminhada. Então isso é interessante, que você pode até colocar marcar lá uma opção de ser avisado quando a mensagem foi exibida no dispositivo. Por quê? Você foi lá, acabou de ser assaltado, digamos, aí foi lá, tentou localizar, não achou, porque, digamos, o bandido desligou o aparelho. Você pode mandar uma mensagem, marca lá para ser avisado quando o bandido receber a mensagem, né? Quando a mensagem foi exibida no dispositivo. E aí, quando você receber essa mensagem lá no seu e-mail, você sai correndo lá para a web, porque você vai conseguir achar o dispositivo. Ele vai estar vivo, né? Isso é um detalhe interessante. Em relação ao Mac, quais são as opções que a gente tem dentro do Buscar o Meu Mac? Todas. Você consegue reproduzir o som, você consegue enviar uma mensagem, você consegue fazer o bloqueio remoto e consegue também fazer a limpeza dos seus dados. Então fica aí essa dica do Find My iTreco, Find My Mac, gratuito através do iCloud. Welcome to the future. Coca. Comentários. E você sabia que no iOS 5 você tem um teclado emoji? Emojis são aqueles, não é exatamente os emoticons, né? Os emoticons são aqueles que você pode digitar, por exemplo, dois pontos e um fecha parênteses para imaginar uma pessoa sorrindo. O emoji é a versão gráfica disso, então você não vai ter lá os dois pontos e o fecha parênteses, você vai ter realmente uma imagem, né? Um caractere, digamos assim, de um rosto sorrindo. Esses são os emojis, vamos dizer assim. Quem gosta muito de emojis são os japoneses, né? Eles têm essa coisa dos kanjis, essa coisa toda, então eles curtem muito isso. E existe um teclado emoji lá no seu iOS 5, e para você habilitar é muito fácil. Você vai lá em ajustes, geral, teclado, teclados internacionais, aí você adiciona um novo teclado e seleciona lá o emoji. E aí provavelmente você vai ter o Brasil, né, português Brasil, e vai ter o emoji também. No meu caso eu tenho mais um que é o inglês. Mas se você tiver mais de um teclado, né, que nesse caso você vai precisar, vai aparecer um novo ícone de um globo, né, um mapa mundo ali, um globo mundial. E aí você, toda vez que tocar nesse globo ali que está ao lado da barra de espaços, ele vai trocar o, digamos assim, o tipo de teclado. Então, tá em português? Tocou ali, no meu caso, né? Toco uma vez, vai para inglês. Toco mais uma vez, vai pro emoji. Toco de novo, volta pro português. Aí eu vou alterando, né? Quando eu, por exemplo, tô em inglês, é aquela história do microfone que aparece, onde eu posso usar a função de ditado. Então, perguntaram isso aí, escrevi um post, também tô registrando aqui no cast. Vira e mexe, alguém pergunta, mas e as revistas brasileiras? Por que que não existem revistas brasileiras lá na banca? Esse é um grande mistério, né? Na verdade, como é que funciona a banca? Você faz um aplicativo, qualquer aplicativo, claro, né? Nesse qualquer aplicativo, mas desse conteúdo editorial, né? Que tenha lá os periódicos, né? Essa coisa toda. E aí você faz esse aplicativo e aí você adapta esse aplicativo a framework da banca, né? Basicamente, o que difere um aplicativo de um aplicativo de banca? Primeiro, quando você instalar o aplicativo de banca, ele não vai ficar disponível na home screen do seu iPhone. Ele vai ficar dentro daquela, digamos assim, daquela pasta, dentro daquele grupo que é a própria banca de jornal. Essa é uma modificação. Segunda modificação, ele permite as atualizações em background, ou seja, um aplicativo, ele só é atualizado se você entrar nele, no caso de uma revista, né? Você entra nele, ele, opa, tem aqui uma nova edição, ele vai, pega, baixa, ou de repente ele recebe uma notificação, aí pede para você entrar no aplicativo para atualizar. Mas não tem num aplicativo aquela coisa de ser atualizado de madrugada, por exemplo. Você quer ler o seu jornal de manhã e quer que o iPad, por exemplo, se atualize de madrugada para quando você começar a tomar o seu café, você conseguir ler o seu jornal. E isso um aplicativo não faz sozinho, você precisa usar os recursos da banca. E então o passo extra que você precisa é adequar o aplicativo à framework da banca. Só, claro, é um aplicativo que fica mais caro, mas também fica um aplicativo mais, digamos assim, robusto. O problema, né, na minha opinião, o maior problema que eu vejo é que os aplicativos de revistas, eles começaram a sair antes do conceito de banca. Então os aplicativos já estavam prontos e eles, por algum motivo, não quiseram atualizar, não quiseram adequar o aplicativo para a questão da banca. Esse é um ponto, uma questão financeira. Ainda nessa questão de finanças, vale lembrar o seguinte: na banca você não pode distribuir, né, as publicações, as edições de forma gratuita. Você pode distribuir uma ou outra. Por quê? Porque a Apple quer ganhar dinheiro. E a cada edição a Apple vai ficar com 30% da sua venda. Ah, mas então eu vou fazer um aplicativo. Tá, você pode fazer um aplicativo e aí você vai poder distribuir gratuitamente. Legal. Mas e se você quiser cobrar aquilo dentro do seu aplicativo? Você também paga os mesmos 30%. Não tem diferença. A única diferença é que talvez na questão de marketing, quando você tem um aplicativo fora da banca, talvez ele seja mais visível, chame mais a atenção, sei lá, não sei, realmente não entendo por que essa baixa adoção da banca, né, pelas revistas brasileiras. E vou compartilhar aqui com vocês alguns comentários que eu recebi lá no iTunes, né, na qualificação do podcast. Um deles foi o do Bruno Morder: muito bom cast, cara, mas eu vou dar nota 4 pra você sempre crescer mais. Obrigado, Bruno, gostei do incentivo. O doutor Marcelo Leal compartilha: conteúdo excelente, áudio e edição primorosos. O Marcos RGS diz: conteúdo instigante e muito bem escolhido, recomendo. Esse eu achei bacana. A Bianca Gurgel disse assim: sempre escuto de manhã, mas às vezes não me seguro e escuto antes. Às vezes acontece isso mesmo, né? A ideia é que eu consiga gravar o Cocatec sempre na noite anterior. Então sempre tento ali quando 10 horas, né, de noite bonitinho ali, quando a casa acalma, é o momento que eu faço a gravação, é o momento que eu pego o material, né, que eu separei durante o dia. Mas às vezes eu consigo uns espaços ali no dia, eu gravo um pedacinho, gravo outro pedacinho, às vezes eu tenho um compromisso de noite, aí, enfim, tento gravar antes, aí acabo publicando antes, às vezes não consigo, aí fica pra amanhã do dia seguinte, às vezes não consigo gravar de manhã, acabo gravando no almoço. Ou seja, tem etapas, né? Tem aquela primeira tentativa ali de gravar por volta das 6 horas, mais ou menos. Aí tem uma outra tentativa ali, né, 10, 11, meia-noite. Aí tem aquela mais tarde ainda, né? 2 horas da manhã, e tem de manhãzinha e tem na hora do almoço do dia seguinte. Mas, via de regra, o Cocatec aparece ali no finalzinho da noite. Por exemplo, na quarta, né? Quarta de noite é um momento delicado, porque eu ministro aulas, então eu começo ali de noite, e aí, enfim, né, pode acabar se estendendo, não tem um horário fixo. E geralmente na quarta-feira é quando eu libero o cast mais cedo, porque eu já sei que vai ser de noite, eu vou chegar tarde, de repente não vou querer gravar, vai enrolar, aí eu já puxo a gravação para mais cedo, para já adiantar, e já libero para vocês. Aí vocês acabam ficando na frente do tempo, né? Vocês conseguem escutar o Cocatec do dia seguinte e no dia anterior. Na verdade, a gente pode dizer que o Cocatec, ele é vespertino, né? Ele é um jornal vespertino, né? Só que às vezes eu falho nesse processo, e aí eu tenho até mais ou menos ali 12 horas, eu tenho até o almoço mais ou menos do dia seguinte para tentar me consertar e publicar o episódio para vocês. Mas basicamente o Cocatec é um vespertino. Mas aí, para ajudar o meu lado, para compensar essa falta, talvez seja um truque de marketing, né? Eu coloco uma data à frente, né? Porque senão ninguém vai querer escutar um negócio mais passado ainda, né? Pelo menos assim, com uma data futura, né? No caso, quando eu publico de noite, sei lá, fica com uma aparência mais fresquinha, né? Sei lá. Tetinho diz, sem palavras, informativo e descontraído. O Alexander Figueiredo, né, escreve, parabéns, além de ajudar muito nas dicas para os dispositivos da Apple, nos atualiza com as novidades do mundo da tecnologia. O TSOBR escreve, parabéns pelo podcast, Gustavo, acompanho diariamente as dicas e notícias do Cocatec. O Hugo 0000 pode ter certeza de que não irá se arrepender. E um outro comentário aqui que vale a pena ser lido, né? Diz assim, parabéns ao Gustavo pelo pique de manter o projeto diariamente. Demorei um pouco a vir aqui escrever, pois já vi muito projeto começar assim e depois de algumas semanas morrer. É muito bom ver que isso não aconteceu com o Cocatec. E diariamente somos brindados pela companhia do Gustavo, sempre trazendo notícias, comentários pertinentes e dicas sobre o mundo da tecnologia desde um ponto de vista Apple. Esse comentário foi do Winston Rodrigues, e para quem não associou o nome à pessoa, o Winston Rodrigues é o Gordo Geek. Se você curte tecnologia, certamente já se esbarrou aí com alguma coisa do Gordo Geek pela internet, pelo Twitter. Ele tem também um blog, né, o .geek.com.br. E eu recomendo muito os textos do Gordo Geek, porque são textos muito francos, né? São textos bem diretos, bem simples. Eu gosto muito da forma como o Gordo Geek escreve. E o Gordo Geek representa exatamente aquilo que eu chamo de homem médio. Apesar de estar ligado na tecnologia, ele olha as facilidades do ponto de vista humano, né? Ele não está ali para defender a Apple, para defender qualquer marca. Ele fala as coisas como as coisas são, né? Dando sempre o referencial humano. Ele estressa os dispositivos ao extremo, então vale muito a pena você dar uma conferida caso você ainda não conheça. E caso você já conheça o Gordo Geek, você vai concordar com o Alexandre 786 lá do iTech hoje, né, quando ele diz que um elogio do Gordo Geek não é pouca coisa. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só. Nossa conversa continua lá no grupo do Facebook, no facebook.com/groups/cocatec, e também no Twitter, no @cocatec, que você pode seguir também para ficar por dentro de todas as nossas atualizações. E o podcast volta amanhã, sexta-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Thank you all. Thank you all very much. Termina agora. Cocatec. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Acesse www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter. Thank you for your patience. Até a próxima.